já soubesse que havia de surgir o dia em que me dissesses o que eu não queria ouvir. E só tu sabes o quanto tentei esse teu mundo. Já nem sei o que é certo ou errado. Sendo assim, afinal, talvez seja melhor seguir cada um para seu lado, à espera.